Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos continuar nossa devocional hoje trabalhando com o capítulo 11 do livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 11, um capítulo importantíssimo para nossa compreensão sobre a vida de Davi, que é um homem, até hoje considerado um homem segundo o coração de Deus. Então, capítulo 11, 2 Samuel, vai falar de Davi, continua falando sobre Davi. É um relato sobre um homem segundo o coração de Deus. Mas esse homem, segundo o coração de Deus, comete nesse capítulo um adultério, um homicídio, e hoje, se nós tivéssemos que qualificar, ele forma, na verdade, uma quadrilha. Há uma decisão tirana dele como rei. Em um momento dessa tirania, ele organiza uma trama e forma uma quadrilha para matar um homem, porque ele quis que esse homem morresse para ele ficar com a mulher dele. Então, quando você pensa nisso, se eu lesse e se eu comentasse só o que comentei até agora, e falasse, olha, um homem era um rei e é tirano, e num determinado momento ele quis uma determinada mulher que era casada, e ele prepara uma situação para que o marido morra, para que ele ficasse com aquela mulher, até tentou trazer o homem de volta para que ele ficasse com a esposa e o seu adultério ficasse desapercebido. Se eu tivesse falando só isso, você ia considerar, e todas as pessoas iam considerar, nossa, estamos falando de do pior dos mortais. Da lista dos piores entre os mortais. Mas não, estamos falando de um homem segundo o coração de Deus. O homem que entra para a história de Israel como um símbolo. Aliás, o símbolo da estrela de Davi está até hoje na bandeira israelita. Tamanha a importância dele, muito mais temente a Deus do que Saul, seu antecessor, muito mais temente, por tudo que a Bíblia mostra, e muito mais significativo também e temente ao Senhor do que o seu filho Salomão, onde Israel vai alcançar o maior momento de ascensão material. Ou seja, Davi entra para a história como homem que agrada a Deus, que agradou a Deus desde a infância, agradou a Deus na sua adolescência, que venceu o gigante Golias, que vai ser um servo fiel de Saul, que não levantou as mãos para matar Saul, que manteve o respeito à autoridade. Nós já falamos sobre tudo isso. Que tem um reinado de temor do Senhor, de fato, ele jamais permitiu que outros cultos contrários ao Deus único e verdadeiro entrassem em Israel, porque ele era fiel ao Senhor. Um homem quebrantado, um homem de coração quebrantado, autor, de dezenas e dezenas, podemos dizer aí que passa de uma centena de salmos de louvor que são entoados até os dias de hoje e são motivo ainda para cânticos espirituais, hinos, salmos, hinos e cânticos espirituais serem compostos. Então, de fato, Davi é isso, o homem que agrada o coração de Deus. Mas é importantíssimo ler esse capítulo. Porque lendo esse capítulo, nós tiramos uma venda dos olhos, nós desmistificamos uma ideia com relação a algumas pessoas que ocuparam um lugar importante em nossas vidas e passamos a ter uma admiração pelas pessoas que nos influenciam, mas não uma admiração cega, não uma admiração idolátrica. Nós aprendemos a admirar as pessoas que nos lideraram ou que foram importantes em nossas vidas, e mesmo que não tenha sido diretamente na nossa geração, quando olhamos lá para trás na história da revelação bíblica, nós aprendemos com esses homens e mulheres ao longo da história, mas sem idolatrar. E precisamos aprender, ouvindo esse capítulo, e aqui eu já estou dando essa palavra pastoral, o que nós precisamos aprender é sobre a fragilidade de toda a humanidade que em pecado foi concebida. Ou seja, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, nós aprendemos que até grandes personalidades, pessoas extremamente importantes na história da revelação, desde o início até o dia de hoje, até a pessoa que está te influenciando hoje, deve ser admirada naquilo que Deus já imprimiu de imagem e semelhança de Jesus na vida dessa pessoa. Ela deve ser admirada como um exemplo de alguém que Deus está imprimindo a sua imagem e semelhança, mas ela não deve ser idolatrada. E uma vez admirada, ela jamais deve ser alvo, além, por um lado, de idolatria, mas quando ela comete erro, ela jamais deve ser motivo de apedrejamento. Irmãos e irmãs, como nós não sabemos lidar com essas duas coisas? Eu já falo agora e já fica dito para você, depois é só ler o texto, você entende tudo. Como nós não sabemos, é impressionante, e como nós não sabemos e como nós continuamos errando. Por um lado, nós admiramos as pessoas, e essa admiração passa do limite que deveria ter, que devia ter, e essa pessoa passa a ser meio que idolatrada. Por outro lado, quando esses líderes que nos influenciam cometem erros muito menores do que os erros que Davi cometeu, elas são apedrejadas. Elas são colocadas de lado para sempre na história das pessoas. As pessoas dizem assim: ah, é? Cometeu pecado? Então eu não quero mais. Era mentira, era hipocrisia, era falsidade. Não, meu irmão, você que não entendeu a Bíblia. Para todas as pessoas, eu me converti em 1985, preste atenção nisso, nesse testemunho pastoral. Eu me converti no último domingo de setembro de 1985. Estou completando 40 anos de conversão. Uma semana depois, o meu primeiro discipulador pastor Demóstenes, preste atenção, uma semana depois ele começou a me discipular. Na verdade, não só a mim, mas a alguns jovens da igreja que já estavam em processo começaram a ser discipulados. Alguns já estavam, acho que, sendo discipulados. Isso eu não me recordo exatamente. Eu sei que, então, na primeira semana de outubro eu já estava sendo discipulado. 40 anos atrás. E é claro que essa pessoa marcou muito a minha vida e depois outras pessoas marcaram muito a vida, tanto no relacionamento direto, no discipulado pessoal. Não posso aqui ficar descrevendo detalhe por detalhe, mas até cito no meu primeiro livro. Como depois, na leitura de grandes personalidades, na Bíblia, na história da revelação, na Bíblia e depois outros na história da igreja, foram muito importantes. E eu aprendi com eles que nós temos que admirar aquilo que Deus já operou na vida deles e delas, aquilo que Deus imprimiu da imagem dele na vida dele e delas. Deles e delas, melhor colocando. Por outro lado, quando essa pessoa que é ainda e sempre será motivo de agradecimento para o meu coração, para o seu coração, quando essas pessoas cometem erros, elas não podem entrar no hall do apedrejamento. Você então constatou que o seu discipulador ou a sua discipuladora cometeu um erro aqui, cometeu um outro acolá, e então você diz assim: ah, não, eu vou apedrejar, eu vou crucificar, eu vou banir da história da minha vida. Isso é um erro assim grotesco, absurdo, absoluto, crasso. Você não entendeu nada. Se você está idolatrando as pessoas, você não entendeu nada da Bíblia. E se você está apedrejando depois do erro ou crucificando, você não entendeu nada. Jesus ainda completa esse processo quando ele vai dizer que não é só o ato de cometer o adultério fisicamente, mas até olhar na direção de uma mulher, por exemplo, mas poderia ser de um homem, até a intenção já caracteriza o adultério. Ora, irmãos, irmãs, eu tenho certeza quase absoluta, que pessoas que marcaram a sua vida não chegaram a cometer aquilo que Davi cometeu. Não chegaram a configurar, por exemplo, o desejo, a realizar em sua vida o desejo de consumar o adultério, depois tramar para que o esposo volte e a situação fique camuflada, e essas pessoas dificilmente armaram uma quadrilha para que alguém fosse morto por causa do pecado. Preste atenção no que eu estou dizendo. Muito dificilmente levaram alguém ao assassinato, que foi o caso aqui, que você vai ouvir. Muito dificilmente isso tudo que Davi cometeu, o seu discipulador ou a sua discipuladora cometeu. Então o erro é grotesco. Tanto o erro de Davi foi muito grande, os erros de Davi foram muito grandes, os seus pecados foram muito grandes, como os erros que as pessoas cometem hoje, ou idolatrando, ou apedrejando após um erro, são erros absolutamente inconcebíveis. Nós temos que amadurecer nossos relacionamentos. Sabe uma coisa que me deixa muito feliz na devocional que nós vamos fazendo? É que se nós aprendermos uma lição por capítulo, ou duas lições por capítulo, irmãos, imagino o que vai acontecer ao final de toda a Bíblia. Uma lição por capítulo, ou duas lições, ou três lições por capítulo, imagino o que vai acontecer. Então, eu concluo aqui dizendo a você que não tenhamos jamais uma postura idolátrica para com pessoas muito importantes na história bíblica, na história da igreja ou naquelas pessoas que têm relacionamento conosco e que nos influenciam, nenhuma postura idolátrica e, constatando o erro das pessoas, não saiamos a apedrejar e nem tentemos diminuir aquilo que Deus operou ou imprimiu nela, porque Deus não tirou o que ele imprimiu. A não ser que essa pessoa tivesse obstinadamente continuado na sua posição, o que não foi o caso de Davi. Você vai ver adiante, ele vai se quebrantar, ele vai se moer por dentro e as consequências vão acompanhar os erros que ele cometeu. As consequências vão moer Davi, vão moer a história da família de Davi. Essa pena já é o máximo, é o tratamento de Deus com a pessoa. Não precisa você querer também moer ou alijar a pessoa da história da sua vida, ou deixar de ser leal, ou deixar de agradecer, ou deixar de se relacionar. Que em nome de Jesus nós tenhamos cristãos maduros depois dessa leitura e que não cometem nem idolatria, nem apedrejamento após um erro. Muito, muito, muito obrigado por você estar nos acompanhando. Diz assim a devocional de abertura que nos foi enviada pela equipe de abertura devocional, liderada pelo irmão Everson, lá de Atibaia. Diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aleluia! Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele diz assim: você é feliz? O livro dos Salmos era o inário do povo de Deus. Esse mais longo livro da Bíblia abre o saltério falando sobre a felicidade. A palavra de Deus fala de uma felicidade genuína, profunda e abundante. Como podemos alcançar essa felicidade? O que o Salmo 1 responde: primeiro, somos felizes por aquilo que evitamos. Não podemos andar no conselho dos ímpios, nem deter-nos no caminho dos pecadores, e nem mesmo assentar-nos na roda dos escarnecedores. Segundo, somos felizes por aquilo que fazemos. O nosso prazer deve estar na lei do Senhor, para nela meditarmos de dia e de noite. Terceiro, somos felizes por quem somos. Somos como uma árvore frutífera plantada junto à fonte, que no devido tempo dá o seu fruto. Você é uma pessoa feliz? Pergunta a equipe e desejou um bênção sobre nós, e nós desejamos bênçãos sobre eles também, hoje e todos os dias de sua vida. Eu não sei se isso vai chegar a se concretizar, mas é desejo de uma irmã em Cristo, multiplicar mais. Eu tenho 150 devocionais nos Salmos que não estão só no blog logos7.blogspot.com, estão num livreto de 150 devocionais. É desejo dela fazer essa multiplicação. E se você deseja adquirir, é bom para eu saber, para ela saber, um casal, né? Esse casal saber que há pessoas que desejam, essas devocionais. E então mande para nós uma mensagem dizendo, porque aí é capaz que se rode mais 50, né? Alguma coisa assim, 50, 100, né? Para poder atender a necessidade que tivermos de pessoas interessadas. Aleluia. Agora vamos lá para o capítulo. O capítulo já está falado, hein? Só que agora nós vamos ver detalhadamente a trama toda ocorrida e as consequências vão estar depois, nos outros capítulos. Capítulo 11, 2 Samuel, capítulo 11. Na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para as batalhas, o rei Davi enviou a Joabe, ele e seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Entretanto, Davi permaneceu em Jerusalém. Um dia, após o almoço, Davi levantou-se depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do Palácio Real. Do terraço avistou uma mulher que banhava-se e notou que era uma mulher muito bonita. Davi desejou saber quem era aquela mulher, ao que lhe informaram. O nome dela é Bate-Sheba, ou, em português, Bate-Seba, filha de Eliã e esposa de Urias, teu servo Eteu. Então Davi mandou que a trouxessem para ele e teve relações sexuais com ela, que havia concluído o tradicional ato de purificação em função do ciclo menstrual. Depois ela retornou para sua casa. Esse ato de purificação, irmãos, vocês vão encontrar lá no Pentateuco, porque era considerado, né, ainda, a menstruação era considerada uma coisa que deixava a mulher impura e depois ela precisava se purificar após esse período. Então, isso caracterizando também o momento em que, a partir daí, ela se purificava, por um lado, e depois estaria pronta para o relacionamento sexual novamente. Irmãos, prestem atenção numa coisa novamente. Davi era um homem justo, guarde isso. Davi era um homem justo e temente ao Senhor, como Saulo de Tarso era justo, como Moisés era um homem justo e bateu, deu uma, né, batida forte na pedra que Deus falou para ele fazer sair a água. Ele aguentou 40 anos o povo de Israel na orelha dele, mas ele era um homem justo. E em um momento ele fez isso. Saulo era um homem justo e por isso ele perseguia os cristãos. Davi era um homem justo e temente ao Senhor. Mas numa sucessão desastrosa de erros e pecados, acaba violando o sexto mandamento, o sétimo mandamento e o nono e décimo mandamento da Torá. De uma vez só, Davi cometeu um pecado contra quatro dos 10 mandamentos. Procure em Êxodo capítulo 20 e depois você vai entender, tá bom? Ocasião, Davi peca contra o sexto, sétimo, nono e o décimo mandamento da Torá. A lei, né? Numa só ação, Êxodo 20, 13 a 17, você confere lá esses quatro mandamentos. O propósito do escritor ao declarar que Bate-Seba acabara de se tornar cerimonialmente pura, Levítico 15, 28 a 30, depois de cumprir o tradicional período mensal de 7 dias de impureza devido à menstruação, Levítico 15, 19 e 30, foi deixar claro que ela, de fato, não ficou grávida por parte do marido antes de Davi possuí-la. Fica explícito. A Bíblia faz questão de explicitar. Não foi com Urias. O filho que ela vai conceber foi um filho concebido no ato do adultério. Depois de Urias ter saído, ido lá para a batalha. E Davi, numa casa dada só, comete 4 erros. Nós sempre sonhamos que em uma casa dada só, acertemos pelo menos cada casa dada um acerto, né? Cada ação nossa, uma vitória na área missionária. E ele, em uma ação somente, descumpriu a lei dos 10 mandamentos 4 vezes. 4 pecados contra 10 dos 10 mandamentos. Ele cometeu um erro tão grande que ele cometeu um erro contra 4 pecados. Ótimo. Está aqui. Ótimo não que ele tenha feito isso, mas para ficar claro para você que um homem justo e temente ao Senhor, um homem justo e temente ao Senhor pode cometer erros. Mulheres justas e tementes podem cometer erros. E Davi, aconteceu isso, com outras pessoas também aconteceu isso. Homens e mulheres são sujeitos a isso, mas não queira você julgar. Deixe que Deus conhece o coração, ele trata, não eu e nem você. Por isso que a Bíblia diz, cada um julgue a si mesmo. Só eu posso me julgar e Deus pode me julgar. De fato. Mas não queiramos cada um ficar tratando o pecado do outro, né? Bom, uma vez caracterizado o fato, vamos adiantar agora. Versículo 5. Passado algum tempo, a mulher descobriu que havia engravidado e mandou um recado a Davi, contando-lhe: Eis que estou grávida. Diante de tal notícia, Davi mandou essa mensagem urgente a Joabe: Envia-me Urias, o Eteu, manda ele para cá. E Joabe prontamente mandou Urias apresentar-se diante do rei Davi. Quando Urias chegou, Davi o saudou e lhe indagou se Joabe e o exército estavam bem e como estava se desenrolando a guerra. Davi aqui deu uma de João sem braço, né? Ficou perguntando, né, para ver se fazia com que Urias fosse para casa e tivesse uma relação com a sua esposa e a partir daí tentasse ocultar o seu adultério, mas não teve jeito. Versículo 8. Depois dispensou Urias e lhe recomendou: Agora, pois, vai para tua casa, lava teus pés e procura descansar um pouco. E assim que Urias saiu da casa real, foi-lhe mandado um presente da parte do rei. Contudo, Urias dormiu na entrada do palácio. O homem também era íntegro, gente. Contudo, Urias dormiu na entrada do palácio, onde costumavam dormir os guardas do rei, seu senhor, e não foi para casa. Então informaram a Davi: Urias não foi para casa. E Davi se apressou a questionar Urias: Não chegaste de uma viagem? Por qual motivo não foste para tua casa? Urias prontamente respondeu a Davi: A Arca da Aliança, o exército de Israel e de Judá repousam em tendas. Meu comandante Joabe, ó meu rei, e os oficiais do meu senhor estão acampados ao relento. Como poderia eu tranquilamente ir para casa, comer e beber e me deitar com a minha mulher? Por tua vida, ele está falando para Davi, por tua vida, Davi, e por tua honra, não cometerei tal deslealdade. Se está todo mundo envolvido na batalha, eu também quero, mesmo estando aqui em Jerusalém, eu não quero desfrutar de um momento de bem-estar. Eu quero continuar comprometido com a batalha. Que coisa, hein? Versículo 12. Diante disso, Davi ordenou a Urias: fica ainda hoje aqui, e amanhã te despedirei. Assim Urias permaneceu em Jerusalém aquele dia todo e a noite seguinte. Davi o convidou a beber e a comer e a beber fartamente em sua companhia. E à tarde Urias saiu, mas foi recolher-se na sua maca, onde repousavam os servos do seu senhor. Todavia não foi para sua própria casa. Ele não queria ir para casa desfrutar do descanso da casa, porque a equipe toda estava em guerra. Ele queria se manter em guarda. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma mensagem a Joabe e enviou por intermédio do próprio Urias. Olha, ele pôs na mão de Urias a mensagem do assassinato. Aqui a coisa complicou de vez, irmão. Escreveu Davi em sua missiva: coloca Urias no ponto mais letal da batalha. No ponto mais letal para os mais novos, no lugar onde vai se morrer de qualquer jeito, né? Alguém vai morrer. Maior perigo. Coloca Urias no ponto mais letal da batalha e retirem-se, deixando-o sozinho. Olha a formação, a ordem maligna nesse momento de Davi e a formação de quadrilha, porque o seu subordinado acabou aceitando isso, a fim de que ele seja ferido pelo inimigo e venha morrer no campo de luta. Era o único jeito que Davi tinha para tentar resolver essa situação na cabeça dele. Ele podia ter se arrependido, pedido perdão a Deus e outras coisas, mas na cabeça dele, aquele momento, é o único jeito que eu vejo para resolver essa questão e também para ficar com a mulher dele, né? Joabe, que sitiava a cidade inimiga, ordenou que Urias tomasse o lugar onde ele sabia estarem os guerreiros mais audazes e valentes. Valentes. Perdão, e violentos. Os que defendiam a cidade saíram para atacar Joabe e mataram alguns dos oficiais do exército, isto é, dos servos do rei Davi. E morreu também Urias, o Eteu. Opa! O objetivo estava cumprido. Trouxe para cá, para Jerusalém, para ver se ele ficava com a esposa. Não ficou. Tentou uma segunda noite, não deu. Então manda ele para a guerra com uma ordem. Coloca ele no lugar mais perigoso para ele morrer. E agora, no versículo 17, diz: morreu também Urias, o Eteu. Versículo 18. Logo depois desse evento, Joabe mandou entregar a Davi um relatório detalhado sobre a batalha. E deu ordem ao mensageiro: quando tiverdes acabado de comunicar ao rei todos os pormenores da batalha, e se o rei se enfurecer e indagar por que vos aproximastes tanto da cidade para lutar, não sabias que iriam lançar seus dardos do alto das muralhas? Ora, quem mandou Avimela Ben Yerubeshet, Abileque, filho de Jerumessete, não foi uma mulher que jogou sobre ele do alto do muro. Não foi só uma mulher que jogou sobre ele do alto do muro a pedra superior de um moinho, de modo que morreu em Tebes, para nós, Tebes, porque chegaste tão perto do muro? Então responderás também: morreu teu servo Urias, o Eteu. O mensageiro partiu, e assim que chegou, transmitiu a Davi o relatório que trazia tudo conforme Joabe o havia instruído. O mensageiro comunicou a Davi: os homens ganharam uma vantagem sobre nós e saíram contra nós ao campo, mas nós os repelimos até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra teus servos dos altos das muralhas e tombaram alguns oficiais do rei e também o teu servo Urias, o Eteu. Então ordenou Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe, não te preocupes com esse infortúnio, a espada devora tanto como aquele, tanto este como aquele. Continua, pois, o ataque à cidade e a extermina, encoraja-o desse modo. Assim que a esposa de Urias foi informada sobre a morte de Urias no campo de batalha, muito se lamentou por ele. Passado o tempo do luto, Davi mandou que a trouxessem para o seu palácio e ela voltou a ser sua mulher e lhe deu um filho. Entretanto, essas más atitudes de Davi entristecerão ao Senhor. Louvado seja Deus por mais um capítulo da Bíblia, e eu quero convidar você a ler esse capítulo. A Bíblia tem uma característica muito específica que tem relacionamento, que tem a ver com a relação do povo de Israel com Deus, o relacionamento do povo de Israel com Deus. A Bíblia é cheia de concretude. Você não vai encontrar, como no relato de outros povos, eu não vou detalhar aqui, sobre literatura, por exemplo, a literatura inglesa, a literatura, mesmo portuguesa, né, com a expectativa da volta de Sebastião, né? E outras literaturas ali na Irlanda, por exemplo, a mitologia e a teogonia grega. Bom, cabe aqui um estudo mais aprofundado, mas o povo de Israel é extremamente concreto. Então, se você quer ler a Bíblia e entender a Bíblia, se você deseja, eu quero ler a Bíblia, eu sou um membro da igreja A, ou B, ou C, ou D, ou E. E eu quero ler a Bíblia. Há algumas pistas para eu ler a Bíblia, os teólogos sabem disso, mas para você que não faz teologia, eu quero te dizer: o povo de Israel é muito concreto. Absolutamente concreto. Então a Bíblia nunca faz questão de ficar levantando super-heróis assim, como nós vemos, por exemplo, no relato dos gregos, os romanos acompanham depois. A Bíblia não fica criando esse tipo de fantasia. Pelo contrário, ela explicita tudo. Os homens mais fervorosos e tementes a Deus, quando pecam, são alvo do entristecimento de Deus. Deus fica triste e vai tratar com eles. E muitos deles aceitam o tratamento, como Paulo aceitou o tratamento, e depois se transforma num embaixador da palavra do Senhor. Outros não aceitam. Então, aquela escola exegética que surgiu no século XIX, mas com muita força no século XX, questionando tudo, né? Se Ruth dormiu ou não dormiu com Boaz, se esse texto foi escrito ou não foi escrito por Ciclano, Beltrano, uma série de perguntas assim e com teses fantásticas e com teses fantasiosas e com a tentativa de fazer da Bíblia um livro de aventura de super-heróis. Isso não cola na cultura da etnia hebreia, dos hebreus. Não cola, não tem a ver com eles, nunca teve a ver com eles, não tem até hoje a ver com eles, não é característica cultural deles. Se você quer aprender as coisas, você tem que entender quem escreve, quando escreve, por que escreve, qual é a característica de quem está escrevendo. Então, eu quero fechar essa leitura dizendo: não acredite nessas teses fantasiosas. A Bíblia não é assim. O que ocorre em algumas passagens. Em algumas passagens, em poucas passagens, às vezes é uma figura de linguagem, né? E essa figura de linguagem pretende, como toda figura de linguagem, ela pretende dar um exemplo, aumentar, dar um significado. Dar uma quantificação ou traduzir a quantificação, mas ela não pretende sair do explícito. A Bíblia é o livro da explícita, doutrina, né? Da reta doutrina, da explicitude. Sendo assim, eu quero dizer para você que Deus não gostou nada disso, de tudo isso que aconteceu. E Deus vai tratar, inclusive com profetas, ele vai tratar da vida de Davi. E ele vai chegar para Davi e vai dizer: meu camarada, você pecou contra o sexto, contra o sétimo, contra o nono mandamento, o décimo mandamento também. E agora eu vou tratar com você, como Deus fez com Jacó. Então isso tudo será tratado e eu quero convidar você a ficar atento nos próximos 15 capítulos, porque nós vamos tratar dessas questões. Muito bem. Agora, qual é a lição que nós tiramos para hoje? Primeiro, vigie, né? Não é vigiar pelo muro a casa ao lado para procurar uma mulher bonita. Não, é isso não. Ou um homem bonito, isso não. Mas fique atento. Fique atento para não pecar. Como disse o Salmo 1, o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer, o segredo para a felicidade. E eu concluo essa breve devocional de 40 minutos, dizendo a você: se há uma coisa para fazer com relação à nossa postura para com lideranças bíblicas da história da igreja ou pessoas que vivem nesse momento na nossa igreja local, são nossas contemporâneas ou na nossa denominação, qual é a nossa postura? Admirar, vem do latim, né? Para olhar. Nós devemos olhar para o exemplo, admirar. Nós devemos olhar para o exemplo dessas pessoas, verificando o que o Senhor já operou na vida delas. Geralmente é um líder da igreja, uma discipuladora da igreja, e você vai admirar aquilo que Deus operou na vida dessa pessoa, ou o que Deus está gerando na vida dessa pessoa, porque ela não acabou, né? A pessoa está vivendo ao seu lado, você vai admirar. Você vai glorificar a Deus por aquilo que Deus operou na vida dessa pessoa e está operando. Por exemplo, o fruto do Espírito, o amor, a paz que essa pessoa transmite, a alegria, a bondade, a longanimidade, a benignidade. Ou seja, você vai lá para Gálatas e fala: caramba, eu quero isso para mim também. Você vai admirar, mas não vai idolatrar. Você vai admirar, mas não vai idolatrar. E O que eu devo fazer, pastor, no caso de um erro grande e grosseiro de uma pessoa que é muito importante na minha história, ou foi muito importante na Bíblia, na história da igreja, ou mesmo no domínio, né, da minha denominação, no local da minha denominação, na minha igreja local, o que eu devo fazer quando uma pessoa comete um erro grande? Bom, quando a pessoa cometer um erro grande, você vai orar por ela. Se você tiver liberdade, você vai aconselhá-la. Orar, se tiver liberdade para isso, vai aconselhar, né, essa pessoa. E você só não pode fazer uma coisa: dizer assim, Davi, por causa desse erro, não vale para mais nada. E apedrejar, crucificar. Aí essa pessoa está para sempre fora da minha história, alijada de toda a minha história, e tudo que eu vivi com ela é uma grande mentira, porque ela é uma contradição. Não, meu irmão, essa é a única coisa que você não pode fazer, é apedrejar a mulher adúltera, você não, ou o homem adúltero, você não pode crucificar o pecador. Esse tratamento é com Deus, que já morreu na cruz por essa pessoa, e você não pode retirar, nem deve retirar essa pessoa da sua história, porque se ela é importante, foi importante ou é importante na sua história, você não retira essa pessoa. Você ora, se puder, aconselha, se não puder aconselhar, você fica em oração e pedindo que Deus trate. E você faz uma coisa muito importante que vai agradar o coração de Deus. Você não se coloca na posição de juiz. Você não diz e não tudo isso não valeu para nada. Porque se você fizer isso, o que você está dizendo é que o que Deus operou não valeu para nada. Porque se houve alguma coisa boa, foi Deus quem operou. E coisas boas podem ser, como a gente pode dizer, praticadas por gente temente a Deus, gente que Deus usa como instrumento. Você só não pode apedrejar, esquecer, crucificar, retirar a história dessa vida da história da sua vida, porque isso vai entristecer o coração do pai, tanto quanto ele ficou triste com Davi. E ele vai ficar mais triste ainda com você, porque ele morreu na cruz por essas lideranças. Ou você acha que Billy Graham, o maior evangelista do século XX, junto com Po Yang Chu, não cometeu erros? Ou você acha que no século XIX, os avivalistas do século XIX não cometeram erro? Ou você acha que os reformadores não cometeram erro? Ou você acha que na Idade Média, homens e mulheres tremendos que Deus levantou para manter o testemunho na igreja, que durante o período de 1.000 anos ficou muito comprometida, você acha que essas pessoas não cometeram erro? Então, se a gente for jogar fora, nós vamos ter que jogar fora tudo e todos. E se eu for jogar fora tudo e todos, por que Jesus, para que Jesus morreu na cruz do Calvário? Ora, irmão, irmã, ele morreu na cruz do Calvário por mim, ele morreu na cruz do Calvário por você, ele morreu na cruz do Calvário por essas lideranças que eu estou mencionando. E eu repito e concluo: a essas lideranças bíblicas, as lideranças da história da igreja e essas lideranças da nossa própria geração. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e que a história de Davi continue sendo uma inspiração para as nossas vidas. Quanto aos erros, que nós não venhamos a cometê-los, mas que ele continue nos influenciando em tudo que acertou e no saltério. E quanto aos erros, que nós tenhamos humildade de reconhecer todos pecaram e carecem da glória de Deus. E se nisso Davi pecou, você diga: Senhor, eu não quero pecar jamais nisso. E se eu pequei em outra coisa, que o Senhor me perdoe. Mantenha a sua humildade, e isso sim vai agradar o coração de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita do Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e lance luz sobre todas as coisas, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.